Semana passada, ok? Colossenses, hoje dia 14 de setembro de 2014. Meu Deus, o tempo é curto e os campos estão brancos, são poucos os ceifeiros, irmãos. A gente tem que trabalhar para poder ganhar essa cidade em nome de Jesus. Amém ou não, irmãos? Misericórdia, meu Deus. Amém ou não, irmãos? Amém. Aleluia. Se preocupe não, se você não estiver empolgado com Jesus, eu estou por nós dois. Eu quero que vocês se empolguem em nome de Jesus. Porque, irmãos, como eu tenho dito a vocês, o mundo diz que nós, cristãos, somos o povo que não pode. Ah, não quero ser cristão não, porque não pode nada. Cristão não pode. Cristão é proibido de tudo. Oh, meu irmão, que mentira do diabo. Nós é que podemos. Nós é que podemos levar esse amor maravilhoso de Deus, essa salvação extraordinária, a pessoas que estão perdidas, sem rumo, órfãs, e que precisam da salvação em Jesus. Eu quero que você entenda isso e vá adiante em nome de Jesus, ok? Então vamos lá, Colossenses capítulo 3, nós vamos continuar esses 10 degraus da fé, 10 passos, 10 características, 10 marcas que o Senhor nos deu já poder para nós vivermos. Irmãos, eu vou para você. Fiquei tão feliz esses dias, teve um irmão que falou assim: pastor, é como o senhor disse daquele dia, daquele vez. A pessoa esqueceu as palavras, mas ficou a mensagem no coração. Ela falou assim: é, pastor, é verdade que o senhor disse que tudo que a gente ouve da palavra, junto com o que a gente ouve, vem o poder de Deus para a gente cumprir. Eu falei: amém. Olha, isso aí segurou e reteve a palavra. Às vezes a gente ouve uma palavra e o diabo mente no nosso ouvido, na nossa mente, e a gente diz assim: ah, eu nunca vou conseguir viver isso. Olha que mentira. E o pior é que o diabo, ele fala na nossa mente, e isso existe, irmãos. Olha, tem alguém aqui que não acredita no diabo, eu sinto muito informar, ele existe. E ele geralmente não aparece feio, com um chifrão e com um rabo. Não, não, não, não. E às vezes ele age na nossa mente falando, inclusive, na primeira pessoa. Porque se ele falasse: é, você vai encontrar com os irmãos hoje, não faça isso, eu vou ficar muito zangado com você, eu sou o diabo. Você acha que ele ia fazer isso? Ele é menino? Claro que não. Ele vai dizer assim: ah, eu vou de novo por meio desses crentes, que nada, eles são muito hipócritas, ninguém deve viver isso lá que falam. Eu vou mesmo ficar com o povo que eu posso falar a verdade que eu quiser, que eles me entendem. Ó. Será que o diabo só falou em meu coração? Ou não já falou, às vezes, talvez, em sua mente também? Aí que eu faço? Eu estou arrependido em nome de Jesus. Não, não, não, não. Como é que eu vou abrir mão de estar com pessoas que são imperfeitas, mas que me amam e que eu devo amar e também devo suportar, porque não são perfeitas, mas são meus irmãos e eu vou crescer com eles, amém, irmãos? Então, o diabo adversário, o Francis Chan, que escreveu um livro, Espírito Santo, o Deus Esquecido, ele diz assim: se eu fosse o diabo, o que eu faria para que os cristãos não vivessem o que Deus tem para eles? Ah, eu os convenceria de que o Espírito Santo não tem poder para agir na igreja e ajudá-los a viver o que a palavra ensina. Mas, irmãos, quer dizer uma coisa para vocês: o Espírito Santo de Deus, ele está agindo no meio da igreja. Ele traz todo o poder necessário para você viver tudo que a palavra de Deus diz que você tem poder para viver. Amém ou não? Então, irmãos, nós continuamos aqui no capítulo 3 de Colossenses, versículo 8, que diz assim: despojai-vos também de toda a ira, de toda a cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. A palavra despojai-vos significa tirar a roupa, despir-se mesmo. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: olha, muitas vezes a nossa conduta do velho homem, a nossa conduta antiga antes de Jesus, era uma conduta que colecionou tantos comportamentos que nós começamos a parecer daquele jeito e começamos a nos identificar tanto com isso como se nós tivéssemos vestidos dessas coisas. E há um milagre de regeneração que a Bíblia chama de metanoia, que significa mudança da mente, conversão, que acontece dentro de nós, mas às vezes ainda estamos vestidos. Abra em Efésios a sua Bíblia, por favor. Efésios, capítulo 6. Efésios 6, por favor. Efésios 6. Diz assim. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Revestir é tirar uma roupa e botar outra. Então, para me revestir, eu preciso me despojar. Para tirar uma roupa e vestir outra, eu preciso tirar a roupa que eu visto. Você sabia que às vezes você converteu, mas as suas atitudes que vestem o seu comportamento ainda não converteram. É como aquele irmão lá do sertão que dizia assim, olha, eu sou convertido, mas meu facão não é não. Ele precisa se despojar do facão dele, irmãos. E eu digo para você que isso é completamente possível, Deus tem isso para você. Mas agora, tirem essa roupa maldita, antiga. Também, de tudo, ele começa a explicar. Da ira. Tem pessoas que dizem, eu sou crente, mas tenho um pavio curto. A Bíblia diz que nós iramos sim, mas aqui a Bíblia diz que a ira não pode ser algo que nos veste, que nos reveste. Sabia que tem pessoas que estão revestidas de ira? Você vai tocar nelas, antes de tocar nelas, você toca na ira dela. E ela reativa e tem uma reação desproporcional. Por quê? Porque ela é vestida de ira. Você sabia que tem gente assim? Talvez você conheça alguém. Ele já anda assim na ira. Você tem cuidado para falar com ele, com ela, porque são irados, iracundos. A Bíblia diz irai-vos. É verdade, a gente ira, até Jesus irou. Mas não pequeis. Quem se veste da ira, tudo que fala está movido de ira. A pessoa está inflamada, está magoada muitas vezes. Ele diz, mas tire a ira. Se for uma peça de roupa, tire em nome de Jesus. Amém? Da cólera. A cólera pode ser melhor traduzida como indignação. Não uma boa indignação, mas a indignação que é como uma roupa. Tudo para você lhe deixa indignado. Ah, você chegou na igreja para congregar, mas a cadeira não está torta. Ah, não, mas hoje foi muito alto a música. Ah, não, não gosto quando é aquela moça que ministra louvor. Porque eu não gosto, porque eu gosto do louvor assim que tem, assim, todo respeito, com muito amor. É claro que a gente tem que ensaiar para ter uma excelência, né? Então a gente às vezes chama mais atenção para os nossos erros do que para Deus, né? Graças a Deus temos um povo muito, muito amoroso e muito dedicado. Mas assim, a pessoa que mais tem que ser agradada é Jesus. Então, eu aprendi com meu pai. Se eu chego num culto, olha irmãos, culto tradicional, culto pentecostal, culto, não importa. Eu chego no culto, eu não me decepciono. Sabe por quê? Porque eu vou prestar culto. Eu vou prestar culto. Aí você fica, não consigo adorar quando é fulano. Irmão, que Deus tenha misericórdia de nós. Às vezes nós somos vestidos de indignação. Tudo nos deixa indignados. Meu Deus, o marido traz umas flores, a mulher diz, isso não é meu aniversário, não é aniversário de casamento, não é, isso aí tem coisa. Irmãos, tinha indignação em nome de Jesus também, não? Da malícia, que é maldade. Às vezes a gente acha que porque converteu, essas coisas não estão mais conosco, não é? Mas às vezes há maldade em nós. Às vezes a gente vê alguém que fez uma coisa errada, sofrer de... Isso aí. Não é? Você fez bom. Merecia. Às vezes há um gozo em nós. Às vezes há um... Por exemplo, você está lá assistindo um MMA, a luta... E aí tem quem assiste por causa da técnica, né? Eu pessoalmente não gosto de assistir, mas tem gente que gosta de ver o outro machucando. Isso é pecado. É pecado. É maldade. Esse gangue é muito metido, quer ver quebrar a cara dele toda, quer ver vai sangue da cara dele. Maldade. Você tem que tirar isso. Isso não é fruto do Espírito. Jesus falaria algo assim? Falaria? Não. da maledicência. Sabe o que é maledicência? Maledicência não é só falar mal. Maledicência, às vezes, é emprestar ao diabo seus ouvidos. Às vezes, há uma maledicência que ela é falar mal de alguém. Mas às vezes a maledicência é você deixar que alguém fale mal de uma pessoa para você, e você é palco daquilo. Eu aprendi uma coisa com Lorena, a irmã de Patrick, que ela diz assim: quando alguém vem fazer maledicência comigo sobre alguém, eu digo: epa, não mate em mim, quem você já matou é você. Amém, não? Então a maledicência não é só você falar mal, mas às vezes é um aham. Não seja cúmplice desse pecado maldito que é trazer dissensão no meio do povo de Deus. Amém ou não, queridos? Nas palavras torpes da vossa boca. Uma tradução mais fiel ao grego seria da linguagem obscena. Linguagem obscena não é só falar imoralidades sexuais, mas é trazer o que é privado para o público. Às vezes alguém lhe contou um segredo, abriu o seu coração com você, é algo que é da alma daquela pessoa, mas sua língua coça. Ai, eu tenho que abrir para alguém, porque eu não sou baú. Ai, eu não consigo. Eu tenho que falar. Ai, olha, cuidado com fulano, hein, porque ele assim não é o que parece, sabe? Eu não posso assim, a linguinha, né? Cuidado, quando morder a língua, senão morre. Eu não posso dizer assim o que é, mas cuidado, é a pior maledicência de todas. Porque cada um vai imaginar o que para si mesmo é a pior coisa. Que maldição, irmãos. Que o Senhor nos livre, amém ou não? Amém. A palavra de Deus diz que a língua é o menor dos órgãos, está situada no meio dos nossos membros, mas mesmo sendo menor, assim como a fagulha põe fogo em toda a floresta, pode pôr fogo no nosso corpo e levar-nos ao inferno. Cuidado como você usa a sua boca, amém? A boca deve ser fonte para jorrar água doce, para jorrar cura, para jorrar esperança, amém, amados? 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Irmãos, olha, às vezes, eu me assusto com muita coisa. Olha, glorifica a Deus, porque até hoje eu cresci no Evangelho e vi muita barbaridade. Mas até hoje eu me assusto com algumas coisas. Você sabe uma coisa que me assusta? Que eu boto a mão na boca. Às vezes a gente assusta com coisas assim. Quando um crente mente. Irmãos, todos os nomes do diabo são sinônimos de mentira. A grande maioria deles. Sabia disso? Diabo, Satanás, enganador, mentiroso. É por isso que a Bíblia diz que a mentira, ela é... A mentira, ela é... Ela é o quê? Filha do diabo. Vê se eu quero ter a filha do diabo na minha boca. Aí você diz, não, pastor, porque você não sabe a situação que eu passei. Tive que soltar. Olha, eu tenho coisas que me deixam sério, e essa é uma delas. Quando algum discipulando meu... isso eu já disse por pessoas há muitos anos, né? Isso não tem que ter acontecido aqui. Deus me deu pessoas fantásticas, muito melhores do que eu para cuidar. Fico até admirado com Deus quando eu paro para cuidar deles. Mas uma vez um discipulando meu falou assim: foi a situação, né? Tive que dar uma mentirinha assim, né? Eu fico muito sério, muito. Aí já pensou se eu do lado de cá falasse assim: é mesmo, ninguém de ferro, né? Não, isso é gravíssimo, gravíssimo. Os teólogos antigos do tempo da Idade das Trevas, na época medieval, os monges, homens santos de Deus que viviam escondidos nos mosteiros, eles diziam que o pior pecado de todos é a mentira. Eles diziam, porque a mentira esconde e encobre todos os outros pecados. Se alguém mente, ele pode ter todos os outros pecados e está mentindo que não tem, entenderam, irmãos? Então a mentira deve ser algo... Olha, eu trato a mentira lá em casa com Sofia, minha mulher, glória a Deus, não me mente. Eu também não minto a ela, pela misericórdia de Deus. Mas eu trato lá com Sofia, que é criança, eu trago uma seriedade sobre a mentira que às vezes eu me assusto até. Porque mentira é gravíssimo. Então, não mintais. Diga: Senhor, tira da minha vida toda mentira. Em nome de Jesus. 10, e vos vestis do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Olha que coisa linda que Deus está falando. Para de vestir a roupa do diabo e começa a vestir uma roupa que as pessoas vão olhar para você e vão se lembrar de Jesus. Tremendo, não dá? Cássia, Paulo. Imagina, Patrick, que direção tremenda de Deus, que ordem de Deus. Não se vista das roupas que fazem você lembrar o diabo, mas antes se vista das roupas que faz você lembrar Jesus. Por que é que nós atraímos as maldições para nós, irmãos? Por que é que a gente fica atraindo, a gente fica invocando os demônios para a nossa vida com essas atitudes? 11. E aí ele diz, olha, é para todo aquele que recebe ao Senhor. Quer ver como ele chama todo, de forma bem poética? Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, ou seja, aquela cirurgia que tira o propúcio do órgão genital masculino, que chama circuncisão, que era uma marca dos judeus. Diz, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, que é o não romano, cita, que é um povo especial, servo livre, mas Cristo é tudo em todos. Quem completa você é Cristo. O que você não consegue, Cristo completa. Não tente completar sua vida com a mentira, com a dissolução, com a ira, com a contenda, mas Jesus vai completar em você todas as coisas. 12. E ele ensina. Sempre Paulo, quando corrige, aconselha e ensina. Aleluia. É Jesus falando. Revesti-vos, pois, agora ele fala, já que você tirou, agora vista. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus. E é uma coisa importante. Muito importante, observe. Às vezes entramos na igreja e deixamos um monte de pecado, mas não se reveste. Sabe o que acontece? A própria alma fica, peraí, eu fazia um monte de coisa, e agora eu preciso. Eu sou um ser, como dizia Freud, um ser faltante. Hoje eu sou um ser completante, aleluia. O que é que você vai botar nesse lugar que a alma requer e pede? Então a Bíblia diz assim, olha, você que tirou esse catatal, essa coleção de pecado e comportamento indevido, coloca coisas que vão preencher você muito mais do que o pecado prometia e não cumpria. Amém ou não, irmãos? E aí ele fala o que a gente vai botar no lugar, e vou falar semana que vem. Brincadeira, vou falar agora. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Até engraçado. Santos? E amado, santo eu? Como pode? Irmão, santo não é perfeito. Santo é separado. Você sabia disso? Se alguém tivesse trazido água para mim, eu tinha feito a ilustração agora. A garganta seca. Irmãos, irmãos, olha aqui. O diabo ele disse para mim há muito tempo, assim, não, você nunca vai conseguir isso. Você nunca vai conseguir isso. E aí depois eu comecei a andar com meu pai, e ver o que Deus fez na vida daquele homem, e comecei a aprender da palavra. Espera aí, eu não só vejo o que é possível, como eu quero para mim esse negócio. Claro que eu quero, é possível. Porque, irmãos, quem santifica a nossa vida é a ação e liberdade do Espírito Santo nela, amém ou não? E ele diz assim, ó, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Às vezes a gente usa misericórdia só para mostrar o pecado de alguém, né? Misericórdia. Ó, meu irmão, obrigado. Deus abençoe. Não falta tempo para te servir. É André para te amar mais 10 anos, e mais 10 anos, e mais 10 anos, e mais. Até Jesus voltar. Quando acabar de beber água, eu mostro. Lucas, meu filho, traga esse copo aí, por favor. Esse copo aí, tem um copo aí. Lucas, segura aqui para mim esses dois copos. Bote aqui sua Bíblia online. Segura aí. Mostrando pro povo os dois copos. Dois copos, amém, irmãos? Tá claro, não tá vendo? Aleluia. Irmãos, pergunta. Ele é Deus. Ele escolheu esse para ele, ok? É Deus que escolhe, a Bíblia diz isso em vários textos. Quem somos nós para questionar o Senhor? Quem é o barro para questionar o oleiro? E Deus não escolheu esse. Pergunta, qual é o santo Eu gostei da palavra que você usou, aleluia, glória a Deus. Falou o profeta. O quebrado. Não porque é quebrado, mas porque Deus escolheu. Santo é separado por Deus. Santo nunca foi perfeito. Você entendeu? Diga amém. Pode ir, deixa eu abençoar. Ah, então entendi, né? Já que santo não é perfeito, então... Oh, glória, eu vou fazer o que eu quiser. Oh, vou morar para essa pessoa converter, porque ainda não converteu. Porque a Bíblia diz, não usais da graça para dar ocasião à carne. Não é verdade? Então isso não me serve para que eu peque, nunca. Mas isso me serve para quando eu pequei. Amém ou não, irmãos? Então, Deus nos chama sim, santos. Olha que coisa linda. E preguei esses dias para vocês, está lá na internet, quando Deus diz assim, estes são os meus ilustres, os meus santos, em que meu coração está todo o meu prazer. Deus olha para a cachoeira e fala, bonita cachoeira, bonitas estrelas, bonita Alfa Centauri, bonita constelação, bonitas constelações, galáxias, mas Ele olha para nós e em nós Ele sente todo o seu prazer. Tremendo. Mas também, se há alguém que consegue entristecer Deus, somos nós. Porque a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Mas irmãos, eu quero lembrar você hoje que você foi revestido desse Espírito Santo e que você é santo, não porque você é perfeito, mas porque você foi separado e você é amado, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, de bondade. Olha, engraçado que faz uma contradição com aquelas peças de roupas malditas que nós usávamos, que era ira, cólera, malícia. Aqui ele diz, misericórdia, benignidade. Misericórdia, sabe o que é? Ter um miserável no coração. Você tem algum miserável no seu coração? Pois Deus tem você no coração dele. Sede misericordiosos, Jesus disse. O que é ser misericordioso? É ter um miserável no coração. E eu estou no coração dele. E ele quer que tenhamos outros no nosso coração. Quem é iracundo, nem encoste, ninguém presta. Mas quem é misericordioso, ele coloca as pessoas no seu coração como se fosse um útero espiritual, como se fosse um lugar de gerar vida. Amém ou não, irmãos? Deus tem colocado pessoas ao seu redor para que você use de misericórdia para com elas. Irmãos, aleluia, Deus é tremendo, está falando com você, diga amém. Olha o que diz. Humildade. Humildade não é ter pouco. Humildade é não confiar que é melhor que os outros pelo que tem. Mas antes, sempre se entender digno de que precisa da misericórdia de Deus. Mansidão não é ser pacato e omisso e passivo. Porque às vezes o irmão está falando do outro e você, eu sou manso, não posso me meter. Isso não é ser pacífico, isso é ser passivo. E Deus nos diz que nós não temos espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Amém? Então não seja passivo, seja pacífico. Mas intervenha sim quando for preciso pela obra do Senhor. Amém ou não? Então ele diz humildade, mansidão. O que é mansidão? Mansidão é como um leão adestrado. Não é como um gatinho que não faz mal a ninguém. Entenderam? Amém? É o Senhor dominar e domar a sua natureza. Isso é mansidão. Hoje eu não estou com pressa, hein? Vou ficar mais uns 10 minutos. Amém ou não? Amém ou não? Amém. Mansidão e longanimidade. Eu quero parar um pouquinho sobre longanimidade aqui. Porque... digo isso com muito amor. Às vezes, nós somos pessoas que só amamos quem nós achamos que merece o nosso precioso e santo amor. Nós olhamos todos de cima, se esse não merece. Isso Não mereces. Isso aí? Não. Eu tenho mais o que fazer. Ora, vamos colocar isso para Deus. Imagina se Deus olhasse lá do céu e dissesse, esse aí tem mais o que fazer. Diria com todos nós, se não fosse a misericórdia. Longanimidade é ter o ânimo longo. É não perder o bom humor com coisas tão triviais. Você sabia que mau humor é pecado? Aí a pessoa diz, eu acho que eu não acordei bem. Alguém chega perto. Gente, meu Deus. Misericórdia. Eu me esforcei. Deus, pela misericórdia dele, me deu isso. Aprendi com meu pai. É o cara que mais tem ânimo longo que eu já conheci. Olha, eu já vi meu pai ser apunhalado, perseguido, caluniado. E ainda amar, abençoar os cabras, gente. Eu não ia ter um terço da longanimidade. Meu ânimo é bem menorzinho, mas aprendi com ele. Que aprendeu com Jesus, amém ou não? Então, em nome de Jesus, ande mais uma milha quando precisar. Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. Eu falei já semana passada, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. Mortificai-vos. Hoje eu disse, despojai-vos, não mintais, revesti-vos como eleitos de Deus, suportai-vos agora uns aos outros. 7. Suportai-vos. Anikomai no grego significa unir-se. Unir-se para auxiliar uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Paulo, não era menino, falou assim, ó, suporte uns aos outros. Mas ele sabia que sem perdão não ia dar certo. Como é que eu vou me unir a alguém sem perdoá-lo? Não consegue. Perdoar não é concordar com o mal que lhe fizeram, mas é parar de sofrer pelo que já passou. Amém ou não? Não levar mais em conta, passou. Às vezes a pessoa que lhe fez o mal já está em outra e você ainda está ressentindo. Entendeu a palavra? Ressentindo. Pelo amor de Deus. Gente que ressente todo dia. Vai lá na dor e fala, vim beber um pouquinho de você. Ah, aquele miserável, me fez tanto mal. Aí acorda outro dia, um dia bonito, aí, não, mas eu tenho que me ressentir. Vai lá e toma um golinho do ressentimento. William Shakespeare disse que não perdoar, ressentir-se, é como você tomar um veneno e esperar que a outra pessoa morra. Estou arrependido. Amém ou não? Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Jesus falou o quê? Perdoa as nossas ofensas como? Quem orou o Pai Nosso aqui e pediu, Deus só me perdoe se eu perdoar. Por favor. Sugiro a você que quer receber o perdão de Deus, libere e perdoe, amém ou não? Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Paulo lembra logo do exemplo maior. Você não foi perdoado? Receba aqui uma palavra de Deus para a sua vida em nome de Jesus. O perdão que Deus lhe deu foi tão grande que serviu a você e você pode usar um pedaço desse perdão para perdoar ainda outras pessoas. Amém, irmão? Foi tanto perdão que ele lhe deu. Você está tão encharcada, encharcado do perdão de Deus. Pega um pouco desse perdão e usa para perdoar quem lhe fez mal, amém ou não? Aleluia. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Não tem como fazer nada disso sem amor. Que amor, pastor? Dá às pessoas o que elas merecem? Não. Esse amor, que é o amor ágape, ele significa amar ao outro, não pelo que ele merece, mas o tanto que ele precisa. Esse é o amor da palavra de Deus. Amar o outro, não tanto que ele merece, mas o quanto ele precisa. Se faz um negócio assim bonito, um quadro, um crochê, bota na moldura e bota no teu quarto assim. Porque se você for amar o seu marido só o que ele merece, talvez ele seja tão amado. Ninguém consegue ser digno do amor que precisa. Então, se você só ama alguém na medida que ele é digno, você não vai amar ele o suficiente. Amém, irmãos, ou não? Isso curou tantos casamentos que eu já acompanhei, você nem imagina. Revestidos do amor, aleluia, que é o vínculo da paz. Tem gente que é revestido de ira. Você vai tocar na pessoa, parece que tem um plasma, que tem uma geleca, que tem um visgo, que você não consegue tocar na pessoa sem antes tocar na ira dela. Já viu que tem gente assim? A Bíblia diz, revestivos de amor. Sabe por que as pessoas vão querer tocar em você? Porque tem amor em você, tem gostosura na sua alma, tem amor de Deus. Amigo, não, irmão, aleluia, glória. Deus é bom demais. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em corpo, ou seja, agora aqui na igreja, você domine em vossos corações e sede agradecidos. Outra versão que eu prefiro diz assim: a paz de Deus seja o árbitro em vossos corações. Ainda tenho 3 minutos, irmãos. O que governa o nosso coração? Às vezes é a paz do mundo. Mas Jesus diz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo dá. Ah, eu não senti paz porque eu vou ganhar menos. Eu não senti paz porque eu orei por um homem de 1,80m, ele só tem 1,76m. Ah, eu não senti paz porque eu disse a Deus, Deus, se for de Deus, o pastor tem que estar de vermelho. Só que o outro orou para Deus, o pastor está de azul, e Deus falou, o que eu faço? Botar uma camisa branca e azul para cumprir os dois? Gente, vamos amadurecer em nome de Jesus. É a paz de Deus. A paz de quem? A paz de quem? Ah, eu pensei que era a minha própria paz. Dá paz a Deus? Faça. Às vezes dá um sossego para você, que você, eu não estou em paz, estou um pouco confuso. E de fato, às vezes não estamos em paz, porque a gente está ligado com o Senhor, em comunhão, e Ele não está em paz, a gente acaba ficando sem paz também, amém ou não, irmãos? Mas às vezes a gente sabe que Deus não está em paz. E vai e faz. Não. Todas as suas atitudes têm que estar em paz com Deus, amém ou não? E a paz de Deus, para o qual também foste chamado. Você foi chamado para essa paz, meu irmão, não para a paz que o mundo dá. Penúltimo, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos, o quê? Por isso que eu digo, crente, cuidado com o que você ouve. Tudo que você ouve lhe ministra. Vou repetir. Tudo que você ouve lhe ministra. Tudo que lhe dá prazer entra a sua alma. Cuidado com o que você ouve. Que Paulo diz, nossos cânticos devem ser o quê? Espirituais. Luan Santana não é espiritual. Vamos orar pela conversão dele, né? Eu vou amar o forró universitário dele quando ele converter, mas agora não dá pra mim. Amém ou não, igreja? Amém ou não, irmão? Aleluia! Glória a Deus, sua vida com Jesus é muito boa. Para terminar, que vocês, eu sei que vocês queriam mais, mas vou terminar. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. É por isso que quando a gente termina a oração, a gente fala o quê? Aquela célebre frasezinha, não é? Em nome de Jesus, amém. Aí, tá vendo que é que a gente faz isso? É tudo que a gente faz em nome de Jesus. Mas não é só oração, não. Às vezes não, sempre para viver isso aqui, que eu falei para a gente hoje, é possível, eu vou correr atrás de viver cada versículo que eu preguei. Cada um deles. Isso aqui é só o básico. Irmãos, se não for por Jesus, através de Jesus e para Jesus, a gente não consegue, não. Quero que você fique de pé, eu quero orar por você. Senhor, existem vidas preciosas aqui, que tem se animado tanto com o que o Senhor tem ensinado e tem descoberto coisas e lugares tão profundos de cura, de restauração, de vivificação, mas precisam de mais. Senhor, que nós busquemos ser tão cheios do Teu Espírito Santo e que nós busquemos ser tão revestidos com esse Espírito Santo, que nós possamos, Senhor, ser verdadeiros ímãs para atrair pessoas ao Senhor. Deus, muitas vezes o que nos veste não parece com o Senhor. Queremos que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus. Precisamos nos revestir de vestiduras espirituais. Precisamos que o Senhor nos renove. E eu creio que o Senhor já está fazendo isso conosco. Que nós vamos buscar uma profundidade tamanha com o Senhor, que nós vamos ainda ver que o que vivemos, que já é tão bom, é só o começo. E o Senhor tem para nós planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, quando o nosso desejo combina, é vinculado ao teu coração. Deus, nos faz crescer no Senhor. Deus, se alguém aqui que ainda não se rendeu ao Senhor, que hoje seja esse dia, que receba o teu Espírito Santo, que receba a tua salvação, que receba o Senhor Jesus, arrependa-se, creia hoje, em nome de Jesus, entregue totalmente a sua vida a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Que não saia ninguém daqui hoje sem experimentar a tua salvação. E seja rendido agora pelo poder do teu Espírito Santo, todos e todas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Se sente um pouquinho. Breves avisos, eu vou me liberar com a bênção apostólica, ok? Desculpe, hoje nós somos um pouquinho além, porque eu quero pedir para os irmãos que nós nos empenhemos um pouco mais para que possamos chegar aqui mais próximo das 18 horas, ok? Por quê? Porque para que eu possa cumprir esse compromisso de terminarmos às 20 horas, eu preciso que nós estejamos aqui para começar às 18 horas, ok? Semana que vem, nós vamos começar o culto às 18 horas, amém? 18 horas, em ponto, nós começaremos já a nossa reunião, amém, irmãos? Você não chega atrasado lá no seu trabalho, não é verdade? Você chega na hora, não é assim? Aí diz, mas pastor, a igreja é algo muito mais espiritual que o trabalho, o senhor não devia comparar com o trabalho. Pois é, se você é mais fiel ao trabalho, que não é tão espiritual, se a igreja ainda é mais espiritual, então vamos ser mais fiéis, amém ou não, irmãos? Amém ou não, irmãos? Então eu sei que você recebe isso como palavra de um pai, com muito amor, sei que você vai continuar me amando, mas semana que vem a gente começa às 18 horas, tá bom? Segunda-feira tem o grupo na casa de Raquel Jackson, núcleo lá, esse jovem casal. Esse jovem lindo casal está ali, nem olhar para eles. Eu sei que tem sido uma benção. Tem Isa, minha amiga, que eu pude, né, convidá-la a estar conosco, que já faz parte dessa família aqui, e que também já está indo lá para o grupo de Raquel Jacques, e disse que foi uma benção, falou para mim, viu? E eu quero que vocês também, que não tem um grupo ainda, segunda-feira, o núcleo de Raquel Jacques tem sido tremendo, ok? Terça-feira nós temos... Ah, o núcleo de Raquel Jackson fica perto da Vila Olímpica. E você pode ali perguntar para eles no final, que eles vão lhe dar o endereço certinho. E tem sido uma bênção ali. Amém? Gogó da Ema. Sarinha Alcântara, olha aí, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, ó, não reparem não, é porque eu fico assim meio hilário, porque Jesus é uma bênção e me alegra muito. Então, terça-feira nós temos o grupo na casa de... Chateau e Edna, ali no Santo Antônio, e na casa de Marise, ali no Castalha, que também tem sido uma bênção, ok? Tem sido tempo de avivamento, de palavras de Deus, de crescimento também lá no Castalha aí com Chateau e Edna. E quarta-feira temos o núcleo lá em casa comigo e com Paula, que também tem sido tremendo, viu, irmãos? Vou dizer para você, tem sido uma bênção, amém ou não? Eu falei que todos são o mesmo, por que não o meu? Então, nós estaremos juntos. Aí alguém pergunta, poxa, pastor, na Vida Nova não tem culto durante a semana? Tem. Nós temos 4 cultos durante a semana. E nós teremos mais em nome de Jesus, amém, irmãos? Nós vamos espalhar pela cidade de Itabuna, tá bom? Domingo de manhã já avisei para todos, 10 horas, escola bíblica, com filosofia ministerial, 10h40, o treinamento para o GE, que é o grupo de evangelismo, e 11h20, o Caleb, que é o treinamento avançado de líderes, para você que já é líder ou co-líder de grupo, ou pretende, ou quer ser, ou quer conhecer mais sobre isso, sem compromisso, pode vir também. Vamos ficar de pé para ministrar a bênção? Irmãos, nós temos nosso acampamento em Salvador, em fevereiro. Eu estarei lá, né? As vagas são limitadas e eu não quero que você perca, porque é um tempo de bênção demais, de comunhão com a nossa igreja mãe, ok? Então nós vamos ter lá, que dia? Cantina, ok. Teremos cantina no acampamento? Não. Cantina depois. Nós, então, eu quero estimular você aí, porque é um tempo tremendo de crescimento, de comunhão com a nossa igreja mãe, ok? Temos uma cantina deliciosa hoje, onde nós vamos poder estar comendo e nos confraternizando. Amém, irmãos? Se ainda me ama, diga amém. Oh, glória. Vamos orar? Faça assim com suas mãos. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre sua vida e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra, até que Ele venha. E nós celebramos ao Teu nome, Senhor, crendo que logo o Senhor vai voltar para nos levar para a Tua glória. Os campos são brancos, são poucos ceifeiros. Que nós recebamos essa autoridade para ir levar a Tua salvação em o nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou lá fora beijar vocês. Meu nome é Eduardo. E aí, já conhece alguém aqui? Não, eu tô uma provadinha, viu? Eu sou da Bahia. Ah, é? Você vai fazer o quê? Prova? Ah, é. Saúde. Olha, que maravilha, velho. Que alegria, viu? Como é que é o nome? Eduardo. Eduardo, hein? Altinho. Vocês congregam onde lá? Batista. Vida Nova, não sei.